Faixa 2. O conto da lampreia. A razão de caber a lampreia narrar este conto será revelada no fim. É a reprise de um tema que já vimos. Do ponto de vista dos genes, existe uma visão separada sobre linhagem e descendência que é surpreendentemente independente da visão que temos quando pensamos em árvores genealógicas de modos mais tradicionais. A hemoglobina é bem conhecida como a molécula de importância vital que transporta o oxigênio para nossos tecidos e dá ao nosso sangue a sua cor espetacular. A hemoglobina no humano adulto é um composto de 4 cadeias de proteínas chamadas globinas enredadas umas nas outras. Suas sequências de DNA mostram que as 4 cadeias de globinas são parentes muito próximas, mas não idênticas. Duas delas chamam-se globinas alfa, cada uma é uma cadeia de 141 aminoácidos, e as outras duas, globinas betas, cada uma é uma cadeia de 146 aminoácidos. Os genes codificadores das globinas alfas estão no nosso cromossomo 11 e os codificadores das globinas beta no 16. Em cada um desses cromossomos existe um agrupamento de genes de globina em série, entremeados com DNA lixo que nunca é transcrito. O agrupamento alfa no cromossomo 11 contém 7 genes de globina. 4 deles são pseudógenes, versões desativadas de alfa com falhas na sequência, nunca traduzidos em proteínas. 2 são verdadeiras globinas alfa, usadas nos adultos. O último é chamado de zeta e apenas os embriões os usam. O agrupamento beta no cromossomo 16 tem 6 genes, alguns dos quais desativados e um deles usado apenas no embrião. A hemoglobina do adulto, como vimos, contém 2 cadeias alfa e 2 betas enroladas umas nas outras, formando um pacote que funciona elegantemente. Toda essa complexidade não vem ao caso. Eis o fato fascinante. Uma cuidadosa análise letra a letra mostra que os diferentes tipos de genes de globina são literalmente primos uns dos outros, membros de uma família. Mas esses primos distantes ainda coexistem dentro de você e de mim. Ainda jazem lado a lado com seus primos no interior de cada célula, de cada javali e de cada vombate, de cada coruja e de cada lagarto. Na escala dos organismos inteiros, evidentemente, todos os vertebrados também são primos uns dos outros. A árvore da evolução dos vertebrados é aquela árvore genealógica que todos conhecemos, com os pontos de ramificação representando os eventos de especiação, a separação de espécies em espécies filhas. Inversamente, são os pontos de encontro que pontuam essa peregrinação. Mas existe outra árvore genealógica ocupando a mesma escala temporal, cujos ramos representam não os eventos de especiação, mas os eventos de duplicação gênica nos genomas. E o padrão de ramificação da árvore de globinas é bem diferente do padrão de ramificação da árvore genealógica quando a traçamos de modo ortodoxo usual, com as espécies ramificando-se para formar espécies filhas. Não existe só uma árvore evolutiva na qual as espécies se dividem e originam espécies filhas. Cada gene tem sua própria árvore, sua crônica de separações, seu próprio catálogo de primos próximos e distantes. Há cerca de 12 globinas diferentes que existem dentro de você e de mim chegaram até nós através de toda a linhagem dos nossos ancestrais vertebrados. Há cerca de 500 milhão de anos, em um peixe sem mandíbula, talvez parecido com uma lampreia, um gene de globina ancestral acidentalmente se dividiu em 2 e ambas as cópias permaneceram em diferentes partes do genoma desse peixe. Houve, então, 2 cópias dele em diferentes partes do genoma de todos os animais descendentes. Uma cópia originaria o agrupamento alfa naquele que, por fim, se tornaria o cromossomo 11 do nosso genoma. A outra geraria o agrupamento beta, hoje em nosso cromossomo 16. É inútil ficar tentando adivinhar em que cromossomo cada um deles se instalou nos ancestrais intermediários. As localizações das sequências reconhecíveis de DNA e, na verdade, o número de cromossomos no qual o genoma se divide são baralhadas e mudadas com surpreendente desenvoltura. Portanto, os sistemas de numeração de cromossomos não se generalizam por todos os grupos de animais. Com o passar das eras, ocorreram mais duplicações e, sem dúvida, também algumas deleções. Por volta de 400 milhões de anos atrás, o gene alfa ancestral tornou a duplicar-se, mas dessa vez as 2 cópias permaneceram vizinhas próximas em um agrupamento no mesmo cromossomo. Uma delas viria a ser o zeta dos nossos embriões, a outra tornou-se o gene de globina alfa dos humanos adultos. Ramificações adicionais originaram as pseudogêneses não funcionais que mencionei. A história foi semelhante ao longo do ramo beta na família, mas com duplicações em outros momentos da história geológica. Agora, eis o dado fascinante. Como a separação entre o agrupamento alfa e o agrupamento beta ocorreu há 500 milhões de anos, obviamente não serão apenas os nossos genomas humanos que mostrarão a divisão e que possuirão tanto os genes alfa como os beta em diferentes partes do nosso genoma. Deveríamos ver a mesma separação em um indivíduo se olhássemos os genomas de qualquer outro mamífero, de aves, répteis, anfíbios ou peixes ósseos, pois o ancestral que temos em comum com todos eles viveu há menos de 500 milhões de anos. Essa suposição tem se revelado correta sempre que é estudada. Nossa maior esperança de encontrar um vertebrado que não tinha em comum conosco a muito antiga separação alfa-beta seria um peixe sem mandíbula, como a lampreia ou o peixe bruxa, pois eles são nossos primos mais remotos entre os vertebrados sobreviventes. São os únicos vertebrados sobreviventes cujo ancestral comum com os demais é suficientemente antigo para poder ter sido anterior à separação alfa-beta. Pois, de fato, esses peixes sem mandíbula são os únicos vertebrados conhecidos que não possuem a divisão alfa-beta. Em outras palavras, o encontro 22 é tão antigo que ocorreu em data anterior à da divisão entre as globinas alfa e beta. Algo parecido com o conto da lampreia poderia ser narrado para cada um dos nossos genes, pois todos eles, se voltarmos no tempo suficiente, devem sua origem à divisão de algum gene imemorial. E algo parecido com este livro poderia ser escrito para cada gene. Nós, arbitrariamente, decidimos que essa seria uma peregrinação humana e definimos nossos marcos como pontos de encontro com outras linhagens, o que significa, na direção à frente, eventos de especiação nos quais nossos ancestrais humanos se separaram dos outros. Já expliquei que poderíamos igualmente ter começado nossa peregrinação com um dogongo moderno ou um melro moderno e contado regressivamente um conjunto diferente de concestrais até Cantuária. Mas agora estou defendendo um argumento mais radical. Também poderíamos escrever uma peregrinação retrocessiva para cada gene. Poderíamos escolher acompanhar a peregrinação da hemoglobina alfa, do citocromo C ou de qualquer outro gene estipulado. O encontro 1 teria sido o marco no qual o gene nosso eleito houvesse sofrido a maior duplicação e produzido uma cópia de si mesmo em outra parte do genoma. O encontro 2 teria sido o evento de duplicação anterior, e assim por diante. Cada um dos marcos de encontro teria ocorrido dentro de algum animal ou planta específico, exatamente como o conto da lampreia identificou um peixe sem mandíbula do Cambriano como receptáculo provável para a separação entre a hemoglobina alfa e a beta. A visão da evolução da perspectiva dos genes continua a impor-se à nossa atenção.